Tome, meu bem, que eu vou lá pro bar. Vou tomar uns goles até o sol raiar. Dorme, meu bem, para de ligar. A festa começou e não tem hora pra acabar. Sai do chão pra cá! Todo dia é assim. Ela me liga pra dar boa noite, vai dormir. Não sabe que quanto ela dorme, eu tô bem acordado. Tomando gole no boteco do lado, comendo peixinho. Acendo um paieiro, toco viola. Quando eu vejo ela, eu digo, vou embora. Pega o celular e tá chamando. Ai meu Deus do céu, ela tá ligando. Dorme meu bem, que eu vou lá pro bar. Vou tomar uns gole até o sol raiar. Dorme meu bem, para de ligar. A festa começou e não tem hora pra acabar. E pra cantar com a gente, o Yoli Mariano. Aô mulher, para de ligar, deixa de ver. Todo dia é assim. Ela me liga pra dar boa noite, vai dormir. Mas não sabe que quando ela toma, eu tô bem acordado. Todo mundo olha no boteco do lado, comendo espetinho. Acendo um paieiro, toco viola. Quando eu vejo a noite já foi embora. Pega o celular que tá chamando. Ai meu Deus do céu, ela tá ligando. Dorme meu bem, que eu vou lá pro bar. Vou tomar uns gole até o sol raiar. Dorme meu bem, para de ligar. A festa começou e não tem hora pra acabar. Dorme meu bem, eu vou lá pro bar. Vou tomar uns gole até o sol raiar. Dorme meu bem, para de ligar. A festa começou e não tem hora pra acabar. Aê, mulher de Mariano, manda sua mulher dormir. Dorme meu bem. Quem gostou, não gritou? Munhoz e Mariano! Lucas Editação! Central do Sertanejo na sua rádio preferida. Música boa é aqui no Central do Sertanejo. Sertanejão de qualidade tá no programa certo. Tá no Central do Sertanejo. Hoje, quinta-feira, uma quinta-feira maravilhosa pra todo mundo. O final de semana tá chegando, né, gente? Isso é muito bom de saber, né? Eita, que maravilha. Pra você que tá em casa aí, um grande abraço. Pra você que tá trabalhando, tá no seu carro, tá na internet. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer enorme estar aqui no estúdio, fazendo aí o Central do Sertanejo, pra você que curte, né? De segunda a sexta-feira a gente se encontra aqui na sua rádio preferida. E agora tem mais sucessos aqui no Central do Sertanejo. Aumenta aí! Aqui do meu lado, acende a luz da noite, vamos ficar acordados. Voar umas estrelas e desvendar o infinito. Se embriagar de amor, dizer que nunca foi dito. Assim vem, vem. Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás. Fotos e recordações, primaveras e verões. Durante amor sem fim, sem você tá tão ruim. Oh, oh, oh, oh, vem só assim! Amanheceu, e no meu sonho teu sorriso me chamando. Eu vou voando, eu vou. Sorriso me chamando e eu vou voando, eu vou voando.